Nova Zona Zero, curva, primeira curva direita, da El Leda e Lume, Motor November 857, Demo Sul, Transponder 5054 e o controle 119.862, 11. Qual é o protegimento? Só para fazer uma transporte de médico. Na 621. Você será na 621. Na 621. Brasil, 823, 8-0. Recolta que são na 0, controle a sua direita. Na 6 agora é nessa, protegido 167. A passar pelo plano. Brasil, respondendo 5067, controle 119.8. Certo, entendi. Poderia, podemos atualizar 380 com rua direita, é Arbor Elefa. Arbor Elefa, eu transponder 5067, controle 119.65. Saída é agora Elefa com a primeira curva direita, onde intercepta a Uber Zulu 17 e o controle de saída 119.8, Xenemia 225. Apoio no hotel usar 320, subida Arbor Elefa para Uber Zulu 17. Decola com curva direita, e transponder 5067, controle 5098. Xenemia 225, está correto o cotejamento? Reporta quando pronto para o pushback no 28. Valeu. O solo tomador com 1865, portão 5, autorização Brasília, nível 380. Confirma, você recita 38 ou 1865? Pode ser o que tiver, depois a gente pede. Eu tenho 360. Aceita. Sim, só autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da pistão 10, primeira curva à direita, na saída Arbor Elefa, Upper Zulu 17, rota do plano. O transponder é o 5064, controle 119.8. Autorizado pelo aeroporto Brasília, nível 3620, via Upper Zulu 17, decolada 10, curva direita, pista da saída Arbor, na transição Elefa, 5064, no transponder, o controle é 119.8, voo 1865. Voo 1865, está correto o cotejamento, reporta quando pronto para o pushback. Vai chamar Voo 1865. Para o posicionamento, Voo 1963, está no 11. Voo 1963, está autorizado, reporta para o ataque. Voltar para o ataque, Voo 1963, está autorizado. Papo 1, 3, 1, a bordo, alterna Brasília com 3,57 de autonomia. Bruno 963, autorizado o táxi através do portão meia dúzia, ajuste no 096. É, gente, até através do meia dúzia, estou autorizado, Bruno 963. Observe o banho da companhia sinalizando o pushback no 5. Após com segurança, prossegue até o ponto de espera da 1-0 e a partir no Índia, quando no ponto de espera Torre, 1-1-8 decimal 9-5, tenha uma boa viagem. 7-1-0-9-2-9-5, está prosseguindo então, via Índia, diamante Índia, voo 1-9-9-5. RD 630, contact final, LS contact final is 118.95, have a nice day. 1995, thank you sir. Thank you sir. Hello, tower RD 630, good morning. Report over Altamarca, Riffland again down to look at Altamarca 1012. Report over Altamarca on the 865, vai se aproximando de ponte 0 da 190, está pronto. Voo 1865, agiliza as manobras para decolagem, 5 autorizado. Afirmo. Realmente a Lima tem cabeceira 10, boa noite 65. A Lima tem cabeceira 10, boa noite 65. 63 da Gol, decola os 34, controle 119, decimal 8, bom voo. 9, obrigado, bom. Controle Salvador, bom dia, Gol 1963, decola na sua escuta. Gol 1963, contato radar, se for para o nível 360. 7, recito 360, Gol, ou melhor, autorizado o 360, Gol 1963. Decolagem, pichando 0, vento variável com 03 nós. Livre decolagem, voo 1865. Controle Salvador, aqui é o Golfo X-Ray Bravo, bom dia. Fechamos solo 2-1-1, gentileza. Salvador, estaria meia 2-1-1 no portão 4, por espectro dentro. Está autorizado, reporta pronto para o táxi. 2-1-1-6. How many inside now? Under 630. Wave 630 runway is wet. And the wind is variable with 3 knots. Clear to land runway 10. Clear to land under 630. Bom dia, prossiga, Golf X-Ray Bravo. Preciso reporte dessa aeronave que está sendo a remotinha. É, para o pátio principal, posição de número 1, meia dúzia. Está em qual remota? O Golf X-Ray Bravo. Remota 12. Remota 12. 265, contato radar, saída da Golf, subiu para o número 360. 360, on the ground at 3-9er, Please connect by the right, call 121.1. Good morning. Make right, 121.1 on the 6230. Thank you, John. Alpha, call me before Taxiway Juliet. Alpha, for you, for Juliet, on the 630. Para dar um 0 torno, 1 noite do sinal 95, ajuste no 0 no 2 bagagem. 0 2, ele está aqui, 0. Muito para dar um 0. Recife 133 decimal 25 e alterna 125 decimal 1. Recife 125, obrigado, boa. Seguinte, companheiro, eu tenho uma aeronave que vai patear no GIT 10, por isso você está aguardando, ok? Obrigado. De nada. Uno 865, após desvio, centro autoriza direto Malba. Puxa, após desvio, Malba. Por gentileza, gostaríamos do nível como final 400, 400. Valeu, Uno 865. Francisco. E alterna 126.0 e solicita o nível 400. 288, bom dia, bom trabalho. Taxi vai a Juliet, gate 10. Juliet, gate 10, 20. próximo zero, vento variável com 03 nós, altímetro 1012. 012, Ivan de Rolar, a bordo. alterna Goiânia com 3 horas e 30. Goiânia 225, está livre o táxi via parte 1, Índia, ponto para na 10, Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1012, tendo um voo. Via Índia, ponto para na 10, 295, 6, Bom. Ok, eu sei, bravo na disputa. Está autorizado o rebote, reporta no término, no meio aviso. Obrigado. Direita, na saída da El, Lida, Motiva. Mike, Oscar, Tão, Vitor Alfa. Intercepta antes do 1-0, Taubaté. O transponder é o 5-1-1-1, o controle 1-1-9-8. Está correto, reporta pronto para o pushback. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360. Decola da opção 1-0 com primeira curva direita. Na saída da El, Leda Irumi, AP Novembro 857, Monstro. O transponder é o 5110, controle 119, 18. 1225, Altona 1251. 1-3-3-2-5, secundária 1251. Foram mil, meus dois pontos da frente. Decola 5-4, controle 1-1-9, decimal 8, bom voo, bom dia. Foi, decola 3-1-2-5. 3-1-2-5, está correto, quanto é o Tibete? Pois ali. 2-5, decola. 6-2-5, contato radar na decolagem, estou para o nível 380, direto elétrico. 380, direto na proa de elétrico, 6-2-5. Repouso pista 10, vento variável com 0,3 nós, informe pista molhada, agora 649. Parizando com 0, 649. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, vai, reportante da Juliette, momento para nós. Cruz Salvador é o SPI Bravo, considere o reporte encerrado, pista livre. Puta que foi Bravo, sim. Thank you. Cine. Está com a Trimão, está autorizado Juliette, para a estação 05. Autorizado ingresso de Juliette para o 05, no mesmo Célia 225, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. Então vamos lá, 288, 260, obrigado, bom dia, 6225. Salvador, azul, Alpha X-Ray Bravo. Azul, Alpha X-Ray Bravo, prossiga. Vamos ter autorização de reboque do PAD 3, só o PAD principal, posição 08. Azul Alpha X-Ray Bravo, está autorizado o reboque no PAD 3, reporta para ingresso no PAD principal. Alpha X-Ray Bravo, reportará para ingresso no PAD principal. Estacionamento na 3125, estamos no 02. Na 3125, está livre o puxo no 02, chama para o táxi. Chamarei para o táxi, 3152. Confirme. 3830, teria saída prevista para Recife e a Upper Zulu no 7? Pucajamo Caju. Obrigado, Pucajamo Caju. Azul 5003, aguarda o número 2 do setor. O azul tá totalmente pronto, o voo já tá parado aí, o 2. Já tá iniciando o seu 3-1-2-5. Salvador, Alfa X-Ray Bravo, saindo do ingresso, parte principal até 08. Alfa X-Ray Bravo, está autorizado o ingresso no pátio principal até a posição 08. Reporta ao término. Alfa X-Ray Bravo, reporta ao término. Confirm the departure time. Cortando 3 4, 2, 5, 1, 5, 2, a bordo, 3 e 30, Ribeirão Preto. 3, 1, 2, 5, autorizado, táxi até o ponto espera 1, 0, via Indo, no ponto espera torre 1, 8, 9, 5, ajuste 1, 0, na 3. Rio 3, via Indo, 2, 9, 5, na brigada. Azul, 5, 0, 0, 3, 5, 0. Azul 5003, após a passagem da urbanização retaguarda, está livre, puxando 01, chama para o táxi. Duro Matinho, ele já passou na retaguarda? Tá, acabamos de livrar a Via Índia, Azul 5003. Ah, achei, ciente. área do 2223, que é uma parte 3, 5 da Juliette. Confirme. Pode passar a área 2223, que é a Juliette, uma parte 3. Passarei 2223, pronto, cópia. Passarei 2223, autorizado para Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, faz a colagem curva à direita, na saída Arbor, eleva, após direto do hora, após segue conforme a rota do plano de voo. Transponde 5114, controle 119, decimal 8. Nível 180, Vitória da Conquista, sistema zero, Arbor, eleva, após a voa, após direto. Vamos voltar para o fone, 119, 8, 4, 2, 2, 2, 3. Passando 2, 2, 3, correto, chama quando pronto no pote 3. Under 61, Gravity, copy. Volta na posição 08, grata, bom dia. Alfa que foi bravo, gente. Under 631, ready to copy. Under 631, clear day to Sierra Alpha Charlie Oscar Flight Level 280 via Open Zulu 21 after according on flight plan rule. Runway 10, Oscar departure, turn your right, Arbor departure, Alpha transition, scope 5124, forward approach 119.8. Under 631, flight level 280. Under 631, read back collective, report to you, ready for startup. Call you back, ready for Do táxi, até a ponte espera dando 0 via Indy, no ponto espera turno 1895, ajuste no 013. Azul 5003, da Libra linha e decolar. Pistão no zero, vento variável com 03 nós e altímetro padrão. Azul, decola, azul 5003, obrigado. Delta 3, Foda, recebe o Vital Formações, Lua 2, 1, 5. Você está livre de giro para 3, 1, 2, 5.